Portal do Arrocha. Hoje descobri que não me ama. O mundo caiu sobre mim. Fiquei sabendo que está me enganando. Porque agiu comigo assim? Juramos um ao outro amor eterno. Infelizmente, hoje chegou ao fim. Você brincou com sentimentos, me enganou, feriu por dentro. Tô muito triste ao saber. Vai, segue sua vida, vai viver com quem quiser. Eu fiz de tudo para ter você, mulher. Não deu valor, hoje chegou ao fim. Você era tudo, é o amor da minha vida. Me enganei, acreditei em você, querida. Segue sua vida, vai viver com quem quiser. Eu fiz de tudo para ter você, mulher. Não deu valor, hoje chegou ao fim. Você era tudo, é o amor da minha vida. Me enganei, acreditei em você, querida. Você era tudo, é o amor da minha vida. Me enganei, acreditei.